dança da criação. O infinito no sono dos magos, entoando sempre ao vento a canção que faz brilhar. Vai chegar nos dourados raios do sol, ó Prana, tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos, Prana Pana revelando o teu cósmico sonhar. Vai chegar nos dourados raios do sol, ó Prana, tua energia sempre traz a vida.